Quero morder. Um dia destes estava já desesperado. A tentação já era tanta ao meu redor. Eu por sentir e por saber que a carne é fraca, fiz o que me restava para não trair meu amor. Fui à igreja confessar o meu calvário e no confessionário falei assim ao prior: ó Senhor Padre, diga-me lá o que fazer para fugir ao pecado. Ó Senhor Padre, diga-me lá se há fruta boa por todo lado. Ó Senhor Padre, diga-me lá o que fazer para fugir ao pecado. Ó Senhor Padre, diga-me lá se há fruta boa por todo lado.

estás felicidade, já canso em chamar por ti. Tu me abandonaste, porque não vens ter aqui? Volta a mim, felicidade, porque me esqueceste assim. Foste um mar de rosas, foste a calma e o calor, e foste intensa chama de um grande, grande amor. Mas foste embora e só deixaste saudades longas em mim. Onde estás, felicidade? Onde estás? Vem ter aqui. Volta a mim, felicidade. Vem matar esta saudade de um amor que vivi. Não posso mais viver assim. Não pode mais meu coração. Felicidade que um dia tu foste, e agora tudo em mim é solidão. Hoje sinto a falta de mil beijos que troquei. As frases tão loucas com palavras que inventei. Felicidade, volta para mim, traz contigo grande amor. Onde estás, felicidade? Onde estás? Vem ter aqui. Volta a mim, felicidade. Vem matar esta saudade de um amor que vivi. Não posso mais viver assim. Não pode mais meu coração. Agora tudo em mim é solidão. Vem a nostalgia que o passado me deixou, de um amor que foi um dia e só em sonhos ficou. Onde estás, felicidade? Onde estás? Vem ter aqui. Meu coração, felicidade que um dia tu foste, e agora tudo em mim é solidão. E agora tudo em mim é quero na vida.